te la quedo toda. Quilo Tavares Serra, chuva é leve, o teto 900 pés aproximado com 3.500 de visibilidade. O senhor está com boa visibilidade à frente, não é isso? E qual é o melhor setor para voar para Salvador? Voo 649, pois web prossegue parte principal, ninguém alta, com temperatura 1,18 decimal 95, altímetro 0,9, bom voo. Vamos prosseguir então. Na sua escuta. 3155 Guarulhos 340, Yankee Zulu 44, volta 10, curva direita na subida da El, após Leda, foi direto Wilde. Aciona 5426, controle 119, decimal 8. 340 Guarulhos, Yankee Zulu 44, decola da 10, curva direita da El, Leda, após Leda, autorizado direto na posição Wilde. 5426, 119, 8, controle 3155. Ok, é que serra aquilo, você está mantendo 500 pés, é isso? O motor está ciente, Papa Romeu Eco, serra aquilo, com transponder 2222. Qual é a localidade mesmo que o senhor decolou? E fazendo Igarashi, ciente. Controle, é o TRIP 5627, boa tarde. TRIP 5627, controle, boa tarde, contato com a mão. 27. I have a client to 3,000 feet. Are you able to intercept the localized course? Clear to 3,000 feet and we are able, sir. Go 1075. Roger. On localizer, we're client to 2,000. On localizer, clear to 2,000. Go 1075. E look back, Serra está mantendo meu pace. Autorizado descer agora para mil pés. Dedo Eco Bridge, após prossegue na Zulu 1,6. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5453, controle 1,19, decimal 8. Não, ainda não. Ó, controle, TRIP 5627 solicita 10 graus à direita, levar a formação. Autorizado. Prato. Ente. Oceano, minha 321 está passando a nível 150, chame Recife 1288. 288, boa tarde. Boa. X-ray runway 10. Roger, clear to the ILS approach. Clear, go 1075. Controle Salvador, boa tarde, 1755. 1755 Salvador, ajuste 10, 19 desça para 8000. 0,9, você tem 8000, mano. Serra continua com boa visibilidade à frente, confere. Ok, muito bom. Então vamos partir direto para a final da pista 17. À sua direita, passando 13.400, 1737 da Gol. Você pode prosseguir direto para a final da pista 17. Ok, direto 17 do Pila Quebec Serra. Four miles west over the altitude, completing approach, sorry. Check landing gear, it's into the tower. Frequency, let me see here, frequency 108.95, go 1075. Go 1075, landing gear, down, lock it. And you call tower 118.95, go 1075. Controle Salvador, voo 649, boa tarde. 649, este é o controle, meu cordial, contato radar, tá passando 2.200, vamos girar à direita e voar Leda. Direita Leda, voo no 649. Positivo, contato radar. Direita Indy Alpha, contrato 808.95, altímetro no 019, bom voo, 3.7. Indy Alpha, contrato 396, via Juliette, ingressando o Cego na liberação do Fokker Tenda Bianca, ponto com 01. Quebec Serra, chame a torre, 1-1-8-9-5. Positivo. Controle de Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231. Transferência nível 190, ciente da uniforme. Passageiro do 2231, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1019, voe Duna, desça para 4000 para o ILS. Duna, 4019. 31. O Papa Romeo Eco Serra Aquilo já tem contato visual com o farol de Itapuã? Afirmativo. Ciente, chame a torre agora, frequência 1-1-8-95, solicite instruções. Torre 10895, vai coordenar, grato, bom trabalho. Informação e uniforme, Santana 45, Galeão 380 autorizado, via Pedulo 10, Pedulo 10 a 3, MAP, Next, a Mike Alfa Papai, MAP, depois que fomos em rota do plano, colada 10, curva direita na subida da El, depois Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India Delta X Bridge, aciona 5464, controle 119.8. Uno 755, está a 29 milhas passando Uno 0000, Rui Duna, desça para 2000. Duna 2000, Uno 755. Saindo 2231, na velocidade 220, 220. Ou 1649, chame Recife 1251. 251, boa tarde. Boa. É 1075, não liga aqui, que não. Captain on goal, 1075, approved thanks by Alpha, Combo Report, XA Juliet. Via Alpha and Colleague Report, Juliet, Controle Salvador, boa tarde, Oceano Air 6327, perfil Dael, empresa direto Weber. Oceano 327, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato, radar, está autorizado Leda. Direto Leda, 6327, grato. Serra seu solo 04, táxi até a companhia, fica atento ao helicóptero que está aproximando direto, não pousa aquele pátio, ok? Serra Quilo já avisou o ecopátio? Remote 1-2. Roger, left Juliet, remote area 1-2, 1075. Siga aqui no Quebec Serra. Serra na escuta. Ok, seu solo foi o 04. Boa. 20 graus à direita, para evitar formações. Livre. Ok. A nave ainda não fez contato conosco. É, eu vou fazer uma chamada, só um instante. Lima, aquilo bravo, está na escuta da torre. Condições de taxiar à frente aí para possibilitar o pouso de uma aeronave nesse pátio. Reporte na Papá Lima, aquilo bravo. Reduza para velocidade de aproximação e chefe pré-pão. Reduzindo. 755. O Lima, aquilo bravo, confirme o código que está alocado. 108 agora. A perna aqui é na rodinha, 3 horas. Direita, Índia Alfa, agora 118, meia dúzia, altímetro 019, então bom voo e boa tarde, eu sou 418. Deixa autorizado o direito de alfa, ponto 019, agora está na sua posição, Bravo, modifique para a frequência da torre para 18612, ok? 118 decimal meia. Positivo. 23, vamos lá. Other round, 1075. Red. Standby for Marshall, permission 412. Gol 1755, está autorizado curvar à esquerda Simbra, desça para 1700, livre aproximação e aguarde transferência. Esquerda Simbra, 1700, vai dar uma transferência no 755. Patrão 198, ciente, a linha e da cola no zero, vento 120 graus, 08, nós. A cola da 10. Sonido 2231, voando Duna 2000 pés autorizado, livre aproximação ILS, aguarde trem choré. Ok, Duna 2000, aguardando transferência, 2231. Gol no 755, 2,5 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 118, meia dúzia. Gol no 755. 18, meia agora, na, chama a torre e com o trem checado vai, informar para a torre, gol no 755. De coordenar com o centro do 6327 lá direto, Leão. O 6327, chame Recife agora, 1251 e efetue a solicitação. 258, obrigado, boa tarde. Gente, Lima Kilo Bravo, aguarde para a decolagem. Gol 1755, avistou a 1320 pés, gol 9. Ciente, gol 1755, agora livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 09, nós, check, trem. Trem baixado, travado. Azul 4118, decolou 1-0, chame o controle 1-2, correção, 119, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, 119, decimal 8, azul 418, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, cruza 1500 da EL. Azul 4118, controle, contato radar. Cliente 4118. Está no localizador, 2231. 2231, Duna em aproximação, reduz a check o trem, chame a torre, 1186. 186, boa. Boa. Controle 6327, negativo, contato com o centro 258, tem outra frequência. Não, foi o 251. 251, beleza. 3-1, continue a aproximação, reporte visual. Portaria. funciona aí no sistema, aquele horário? É o 482, eu tinha já saída prevista. Pra Montes Claros será Arbó, é leste, ok? Arbó, Alfa Romeo, Bravo, Alfa Romeo e a porta direta é leste. Agora, né? Tá aguardando, graças. Lima Kilo Bravo, só confirma a razão de subida inicialmente. 5488, controle Salvador, ajuste agora 1019, voa Duna, desça para 4000 para o ILS. 1019, voa Duna, poderia confirmar a descida da área? 4000. Descendo para 4000, 35488. 0 graus, 1019. Solos 13, direito 1219, boa tarde. 219, obrigado. Cima da Baixada Cavada, avistando 2231. Cliente, passarei 2231, não continue a aproximação, aguarde eixo livre, só corrigindo, aguarde eixo livre, ok? Guardando. Passarei 2231, no livre pouso 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso, passageiro. Lima Kilo Bravo, decolou 1-3, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, obrigado, vou voltar. Salve, Papatango, Lima Kilo Bravo. Papatango, Lima Kilo Bravo, controle. Calado, estacionado, top 4-4. Kilo Bravo está em contato com radar com a radial ideal para Piauí. Radial da Piauí é 248. 45 de imediato, pushback. Tipo 080, com a estimada de pouso, hein? Estimada pouso 2010. 2010, ok. Condor 076, over Alagoinhas, Alpha Golf November Beacon, replied you 5000. Oito, descendo para 2000. Problema, qual previsto pra gente? Pra 03. Obrigado. Solo, boa tarde, 3217. Melhor na sua autorização de trato para com o centro de 1300. 3217, confirme, só um minuto, 4, já tenho autorizado, prepara da Elo, Leda, Brito. Do 2231 no solo, 16, direito, 1219. Boa tarde. 219, boa. Chame Recife, 1251. Chama Centro Recife, frequência 1251, azul 419. Solo Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231, livrou, não sei se foi. Agora passageiro 2231 via Alfa, agora no centro da Juliette, tem grana. Alfa, Juliette. Centro da Juliette aguardando, passageiro 2231. Centro da Juliette aguardando. Number 076-30 miles north. It should be 220 for traffic coordination. Para o táxi do TAN 3155, 147 a bordo, 4 horas alterando o galeão. O táxi autorizado via pátio principal, após Índia e Alfa, segue o aeroporto da companhia número 2, torre 1186, altímetro 1019, bom voo, boa tarde. Obrigado, 10, correção altímetro, 109. 1019. 1019, pátio de Alfa, seguindo o aeroporto da companhia. A direita, Indy Alfa, temperatura 1186, altímetro 019, bom voo, boa tarde, são 3 anos, bate 5. Só um minuto, Edson, 19, número 2, prepara já, é o Leda Brigue. Vai, o Leda Brigue, aguarda, 29, número 2. Under 076, we're clear to 3000, no restriction. Number 340 autorizado, Renan 13 no 4, só um minuto, pop. Então aguarde a coordenação 36. Prevista subida Momo, transição flop, ok? O número 3 para pop, aguarde. A passagem do Airbus da Tan à sua frente, após ingressa via Juliette para o portão 03. Juliette 03, boa noite, após a Tan. O 925, controle Salvador, acione identificação, desça para 8.019 na chegada bom. O 925. Saída 231 via Juliette para a remota 14. Cópia. Pronto, cópia. 317. 3217 com fim 3620 está autorizado via pendulo 10 até bridge. Bravo Romeu Índia Delta F, bridge. Após intercepta pendulo 16. Recolou da 10, curva direita na subida da El, após Leda.